Bom dia, igreja. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de aproveitar o embalo que a gente vem. Boa parte da igreja vem da viagem missionária, os corações aquecidos, para tratar de um assunto extremamente relevante para toda a igreja. Enquanto nós adorávamos aqui o Senhor, eu lembrava de uma frase do John Piper, citada no livro Evangelização e Missões, que ele diz que onde não há adoração, há missão. Onde não há adoração, há missão. Nós estamos aqui adorando o nosso Deus, e que maravilha é. Maravilhoso demais é poder vir à casa do Senhor, entendendo que viemos para prestar culto a Ele. Nossa vida deve ser um culto a Ele, nós temos esse grande privilégio. Mas onde não há adoração, há missão. E neste mundo falta adoração. Ou seja, precisamos cumprir a missão. Não é verdade? E pensando nisso, no embalo da viagem missionária, querendo, quem sabe, transmitir um pouquinho dessa alegria, desse privilégio com a igreja, para que toda a igreja, assim, viva, peço que os irmãos abram as escrituras em Mateus 28. Mateus 28. Leremos um texto bastante conhecido, do verso 18 ao verso 20. Mateus 28. Verso 18 ao verso 20. Aqueles que acharem, podem se colocar de pé. Leremos a palavra do Senhor. Vamos ler todos numa só voz? Todos acharam? Leamos a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eterno Pai, louvamos o teu nome, Pai. Porque Cristo deu a sua própria vida por nós, Pai. Por isso estamos aqui. Deus, como é bom, Pai, adorar ao Senhor. Como é bom, Pai, cultuá-lo, Deus. Como é bom vir à tua casa e poder, Deus, expressar o sentimento que temos no nosso coração pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos alcançou, Pai. O Senhor se revelou a nós e hoje podemos adorá-lo, Pai. Quão bom é, Deus. Que maravilhoso é, ó Pai. Deus, o meu clamor neste momento, Pai, é que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, por favor, Pai, permita-me, Deus, transmitir a palavra do Senhor da forma que o Senhor falou comigo e fala nesse texto, Pai. Precisamos do Senhor, Pai, para que a palavra reverbere em nossos corações e transforme as nossas vidas, Pai. Sê conosco, Pai, clamamos, pedimos pela tua misericórdia, pela tua graça no nosso meio, Pai. Acompanha-nos, Pai, neste culto, abra os nossos corações, Deus, e aqueça os nossos corações para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Deus, clamamos pela presença do Santo Espírito do Senhor, pois sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. É a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, quem aqui já assistiu o filme Titanic? Levanta a mão. Titanic, filme bem conhecido. Grande parte da igreja já viu o filme Titanic. Vocês lembram, no filme Titanic, ele é um filme muito marcante, né? Eu acho que a grande maioria lembra de muitas cenas que ocorreram no filme, porque é um filme extremamente marcante. Tem uma cena que talvez seja a mais marcante do filme, e creio que já esteja passando na cabeça de muitos. É a hora que o ator principal leva a sua amada para a ponta do barco, né, para o navio, lá para a ponta do navio, abre os braços com ela e sente o vento junto com a sua amada ali naquele momento. Né, um momento magistral, que fica marcado no filme, fica marcado nas mentes. E eu duvido quem aqui já andou de navio e não quis repetir aquela cena. Não é verdade? Todo mundo que dá uma volta de navio, né, mesmo em barco, eu nunca andei de navio. Certa vez eu num barquinho, né, nem vento tinha direito, barco devagarzinho, e eu com vontade, né, de ir lá na ponta do barco, sentir o vento. Né, por quê? Porque aquela cena fica marcada. Não é verdade? Mas há outras cenas marcantes no filme também. E uma outra cena muito marcante, não sei se os irmãos vão lembrar, devem lembrar os que assistiram o filme, é a hora que eles estão ali naquela água gelada, os dois atores novamente, né, os dois principais do filme, que tem a trama romântica, e eles estão em destroços do barco, e ele está na água e ela fora da água, a mulher fora da água. E aí ele começa a sofrer de hipotermia, né, até morrer, mas antes de morrer ele diz coisas bonitas para ela, né, e diz eu te amo, e aquela cena fica marcada. Tanto é que no próprio filme, a mulher já mais velha relembrando, e ela lembra dessa cena e ela chora. Ele diz, eu te amo. E é interessante essa cena que também fica marcada nas nossas mentes, porque, de fato, é marcante mesmo, porque são as últimas palavras dele antes de morrer. E se a gente pensar, usei Titanic aqui como exemplo, mas em vários filmes nós temos essa cena. Talvez uma mulher amada vai para longe, vai para longe do seu amado e ela sempre pronuncia últimas palavras e ficam marcadas aquelas últimas palavras. Ou ao contrário, ou antes de alguém morrer, sempre tem aquelas últimas palavras, o último suspiro, que também fica marcado. Não é verdade? De fato, as últimas palavras são marcantes. E aqui, meus irmãos, nesse texto, nós temos as últimas palavras do Senhor Jesus aqui na Terra, para os seus discípulos, palavras que se estendem a nós todos, palavras extremamente marcantes, extremamente impactantes, essas palavras do Senhor Jesus. E eu peço permissão dos irmãos para que eu tente expressar ainda mais a expressão, a importância dessas palavras. Vamos tentar entender um pouco mais. Imaginem só vocês, discípulos do Senhor Jesus. Imagina quando o Senhor Jesus resolve chamar 12 para caminhar com ele. E várias outras pessoas também acompanham o Senhor Jesus e seguem o Senhor Jesus, ouvem os ensinamentos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus dizendo que era o Messias, o próprio Deus, e dá vários ensinamentos para essas pessoas. Imaginem só vocês poderem ouvir da boca do próprio Jesus encarnado os ensinamentos dele. Que atenção nós daríamos, que privilégio seria. Né? Nós podemos, essa é a verdade, nós temos o privilégio porque temos as Escrituras Sagradas. Mas imagine só andar com o Senhor Jesus, olhar no olho do Senhor Jesus. Os discípulos tiveram esse privilégio. Creio eu, cada um de nós tivéssemos esse privilégio, cada momento que pudéssemos sentar com o Senhor Jesus, nós pararíamos tudo e voltaríamos toda a atenção para os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, eles caminham 3 anos ali com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus ensinando eles, fazendo milagres, prodígios, e ele vendo aquelas maravilhas. Que bom seria e que bom foi para os discípulos. Mas acontece o seguinte, o Senhor Jesus é entregue. E quando ele se entrega na cruz do Calvário, os discípulos entram em desespero. O Senhor Jesus dá a sua vida. E aqueles discípulos ainda não haviam entendido de fato quem era o Senhor Jesus. Eles tinham em mente que o Senhor Jesus era um Messias político, que traria um reino de paz para o povo de Israel, para o povo judeu, e eles reinariam sobre essa terra e teriam paz para todo sempre. Essa era a ideia que tinham na cabeça os discípulos naquele momento. Por isso que quando o Senhor Jesus dá a sua vida e morre, eles entram em desespero. Eles ficam extremamente abalados. Quem não se lembra do Senhor Jesus no caminho de Emaús, com 2 discípulos, depois de ressurreto, e eles expressando a tristeza do coração deles, porque o Salvador do povo judeu havia padecido. Na verdade, esse era o sentimento de todos os discípulos. Agora, imaginem só, se eles já prestavam atenção, não entendendo de fato quem era o Senhor Jesus ainda, nas palavras do Senhor Jesus, imagina depois, As Escrituras nos dizem que o Senhor Jesus, depois que ressuscitou ao terceiro dia, ainda ficou 40 dias aparecendo e desaparecendo em meio aos discípulos. Imaginem agora, meus irmãos, quando o Senhor ressurge dos mortos, quando o Senhor está ressurreto, glorificado, e ele aparece para os discípulos, imagine agora a atenção que esses discípulos deram para os ensinamentos do Senhor Jesus. Se já era algo maravilhoso antes, imagine agora, depois de ressurreto. Eles entendem agora, eles começam a compreender de fato quem é o Senhor Jesus. Imagina a exultação no coração, a alegria, sabendo que o Senhor Jesus é o Messias e que esse reino que ele promete está além do tangível, do palpável. É algo celestial, é algo eterno, é algo que transcende o que nós podemos ver aqui nessa terra. E eles começam a entender isso. E eles muito se alegram com o Senhor Jesus. Se antes eles prestavam atenção, imagine agora nas palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se encontra com os discípulos várias outras vezes. São 40 dias até que ele se encontra pela última vez e é o texto que nós lemos. Agora pensem um pouco no filme que eu falei. As últimas palavras não são marcantes? Essas são as últimas palavras do Senhor Jesus para a sua igreja. Ele nos dá essa palavra através dos seus discípulos. Ele dá para os discípulos. E é a última vez que ele fala aos seus discípulos antes de ser assunto aos céus. Que marcante é essas palavras do Senhor. E elas são muito marcantes, ainda mais porque aqui ele nos dá e fala da missão da igreja. Esse é o tema da nossa mensagem. A missão da igreja. E eu peço que os irmãos olhem para o texto, porque, em primeiro lugar, a missão da igreja, o que o texto nos mostra é que ela é feita na autoridade de Cristo. Peço que os irmãos leiam, por favor, o verso 18 todo. 1, 2, 3, podem ler. Amém. Olha só que maravilha, meus irmãos. Quando o Senhor nos dá a missão, ele diz algo extremamente importante antes de falar de fato o que é a missão. E as palavras do Senhor Jesus aqui são as seguintes. É a seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essas são as palavras que o Senhor Jesus diz antes de dar a missão de fato. Mas elas são extremamente importantes. Por que que é extremamente importante esse pronunciamento do Senhor Jesus? A nossa missão, ela não é dada na autoridade do presidente do Brasil, Michel Temer. Não é dada por Donald Trump. Não é ele que nos dá essa missão. Essa missão não nos é dada pela rainha da Inglaterra. Essa missão nos é dada pelo Deus de toda a glória. O Senhor Jesus Cristo é Deus. E é ele, na sua autoridade, e ele diz aqui que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ou seja, ele tem autoridade sobre principados, potestades, nos reinos celestiais ele é autoridade máxima, aqui sobre a criação, sobre toda a terra, ele é autoridade máxima. E é ele que nos dá essa missão, é na autoridade dele, meus irmãos. Eu fico pensando, faço parte do Ministério de Evangelização, e quando nós tentamos convocar a igreja para alguns trabalhos, a gente fala: pastor, vai lá e chama a igreja para o trabalho. Né? Talvez porque se um evangelista chegar ali na frente, né, e chamar a igreja, talvez não seja tão impactante. Então, pastor, chama lá a igreja. Né? Se o senhor chamar, talvez impacte mais os irmãos. Querendo ou não, meus irmãos, eu quero que cada um olhe para o seu coração nesse momento. Dependendo de quem vem aqui dar uma notícia, de quem vem aqui fazer uma convocação, a gente é mais despertado. Não é verdade? Se a gente chama um missionário como o Carlos, por exemplo, o cara trabalha com missões. Né? Então, vamos fazer missões, seja mais impactante. Né? Talvez se vier o Ronaldo Lidório aqui, hoje nós iríamos aqui para a pista central do Guará. Só que vai ter reunião dos professores de escola dominical e não teremos a nossa evangelização. E nós vivemos chamando toda a igreja. Agora imaginem só se vem o Ronaldo Lidório aqui. O cara que é um nome extremamente renomado em missões no nosso meio. né? Um homem que tem abençoado muitas vidas, tem sido usado por Deus. Se ele vem aqui e convoca a igreja e chama para irmos juntos ali para a Pia Central, creio eu que nosso número de pessoas dobraria pelo menos em 10 vezes. Né? Por quê? Porque ele tem autoridade. Né? Ele trabalha com missões, ele faz coisas, o Senhor tem usado grandemente. Então, se ele vem aqui e chama, talvez muitas pessoas peguem a ideia, né? Guardem no coração e vamos juntos. Né? Imagina se o Augusto Nicodemos fala, vamos para Rubiataba. Rapaz, haja ônibus para levar a igreja. Né? Augusto Nicodemos, eu vou para essa viagem, estou organizando essa viagem, vamos para a viagem missionária, lá em Morro Agudo. Acho que ia ter mais gente daqui do que de Morro Agudo. Né? Lá tem 3 mil habitantes, eu acho que seríamos o dobro de pessoas. Lotaríamos, montaríamos caravana. Por quê? Porque é alguém grandemente usado pelo Senhor e tem a autoridade dada pelo próprio Deus. O Senhor tem o abençoado. E isso, querendo ou não, é até normal. Mas eu queria dizer o seguinte para os irmãos. O Senhor nos deu uma missão. E essa missão é para toda a igreja. Não é o pastor Roster que nos deu essa missão, não é o doutor Augusto Nicodemos, não foi John Piper, não foi Charles Spurgeon, não foi nem mesmo o apóstolo Paulo. Foi o Deus de toda a glória. O Deus Todo-Poderoso nos deu uma missão. É na autoridade dele que nós devemos cumprir a missão. Às vezes pode ser o pé rapado aqui do seminarista, né, chamando a igreja, mas é na autoridade do Senhor. É o Senhor que nos chama. Está nas Escrituras essa convocação para toda a igreja. E ele nos dá uma missão muito clara. Quando eu olho para as Escrituras, meus irmãos, eu vejo as maravilhas do Senhor. Quando eu penso na grandeza desse Deus, cada vez que eu abro as páginas das Escrituras, toda manhã que eu posso fazer minha devocional, durante o dia que eu posso abrir as Escrituras e ler as Escrituras, eu vou vendo a grandeza desse Deus. Eu não paro de me impressionar vendo a grandeza desse Deus nas Escrituras. E é esse Deus que nos chama para uma missão. É Ele que nos comissionou. Parem para pensar nos vários atributos que as Escrituras nos mostram de Deus. Deus é eterno. Deus é perfeito. Deus é autoexistente. Deus é independente. Ele é criador. Parem para pensar na criação um pouquinho. Eu gosto sempre de chamar a atenção dos irmãos para a criação. Quando eu olho para vocês, vocês olham para mim, nós somos criaturas do Senhor. Parem para pensar na perfeição que é a criação. Sabe quem criou? Foi esse Deus maravilhoso. Parem para pensar como funciona toda a criação. Por que que o dia tem 24 horas? A gente pensa no movimento de rotação da Terra, que é perfeito, e dia após dia, né, ele se cumpre perfeitamente. As órbitas dos planetas, sem perder o controle, elas acontecem. Movimento de translação da Terra, por isso que se completa um ano. E todo ano é perfeito, um ano, outro ano, e se segue, já vão aí tantos e tantos anos. E as coisas acontecendo perfeito, por quê? Porque há um Deus criador, um Deus perfeito. Eu olho para o texto de Isaías 40, o profeta fala da majestade do Senhor, e vejo um Deus. E o profeta, tentando descrever a grandeza de Deus, ele diz que ele mede os oceanos com a concha de suas mãos. Fala que as nações são como poeira diante do Senhor. Esse é o nosso grande Deus, Criador, que nos comissiona. É um Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas. Esse é o Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, soberano. Imaginem só. Ele é soberano, governa sobre tudo e sobre todos. Sabe de todas as coisas, determina todas as coisas, nada foge do seu controle. Imaginem só. Ele é perfeito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável e vai se cumprir. Seria uma ignorância não ouvir a voz desse grande Deus que nos manda fazer algo. Ele nos dá uma missão. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nos dá uma missão. Olhe para Romanos 11:36, o apóstolo Paulo diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Esse é o que te comissiona. Quando eu falo que esse é o que te comissiona, estou falando para todos que aqui estão sentados. Essa não é missão dada para o pastor somente, não é somente para o evangelista, é para todos, é para toda a igreja, é uma missão que se estende a toda a igreja do Senhor Jesus. E é interessante, meus irmãos, que aquele que nos comissionou, ele deu a sua própria vida por nós. Quando entendemos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, ah, que maravilha é cumprir a missão do Senhor. Quando entendemos que ele venceu a morte, os discípulos entenderam isso depois, ainda não haviam entendido e se entristeceram, mas quando entenderam que o Senhor poderia vencer a morte e venceu a morte, que alegria foi. Ele venceu a morte e nos promete que aqueles que creem também terão vida eterna. Habitarão com ele no lar celestial para todo sempre. É esse que nos comissiona. Nem a morte pôde detê-lo. Nem a morte pôde deter o Senhor. É aquele que diz que voltará em glória e nós veremos a glória do Senhor. Não sei como será ver a glória do Senhor. Não sei se aguentarei. Eu vivo repetindo isso aqui. Não sei se ficarei de pé ao ver a glória do Senhor, mas ele voltará em glória. Nós veremos a glória do Senhor como ela de fato é um dia. Ele voltará, é ele que nos comissiona. Ele é aquele que as escrituras nos dizem lá em Apocalipse que todo joelho se dobrará diante dele. Toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele te comissionou, meu irmão. O que nós estamos fazendo com a comissão que o Senhor nos deu? Será que estamos cumprindo como igreja do Senhor? E é interessante que vai fazer sentido quando entendemos a autoridade que foi dada no céu e na terra a ele, vai fazer sentido a conjunção do verso 19. Peço que os irmãos olhem rapidamente. Ide, portanto, nós temos uma conjunção conclusiva. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Porque eu tenho toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra, façam a missão. Vocês vão fazer a missão, porque quem está dando essa missão tem toda a autoridade, é o Deus Todo-Poderoso. Essa conjunção é extremamente importante. Né? Por quê? Porque o fundamento da missão foi dado. E esse primeiro ponto da autoridade do Senhor nos mostra o fundamento da missão. A missão é importante e ela é cumprida muito mais por causa do seu comissionador do que dos seus comissionados. Nós somos pequenos, mas o Deus Todo-Poderoso é quem nos comissionou. Isso é maravilhoso. Quando entendemos isso, nós temos ousadia. Ousadia para pregar o evangelho, intrepidez na pregação. Nós temos alegria e temos vontade de ir fazer a missão. Nós não conseguiremos parar de fazer a missão. Viveremos para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Somente quando entendemos quem nos comissionou. Os apóstolos entenderam isso e após terem entendido, vocês veem apóstolo João e apóstolo Pedro sendo presos e depois de açoitados eles se alegram porque veem as bem-aventuranças do Senhor se cumprindo na vida deles, eles sendo perseguidos. Isso é ousadia, porque eles entenderam quem os comissionou. A pergunta que eu faço é a seguinte: você conhece verdadeiramente aquele que comissionou a igreja? Aquele que te comissionou? Se você não tem cumprido a missão, será que falta o conhecimento do Senhor? Conheçamos o Senhor, meus irmãos. Se entendermos quem de fato é o Senhor, ousaremos na missão. Esse é o fundamento da missão. Aquele que tem toda a autoridade. Mas além de a missão ela ser feita na autoridade de Cristo, em segundo lugar, o que nós vemos no texto é que a missão da igreja é fazer discípulos. Peço que os irmãos leiam o verso 19 e a primeira parte do verso 20 até a palavra ordenado. 1, 2, 3, podem ler. Santos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Amém. Muitas pessoas olham para esse texto e nós acabamos vendo um equívoco até mesmo na exposição desse texto. Né? Principalmente em agências missionárias ou congressos missionários, as pessoas sempre falam do id do Senhor Jesus. Né? Vamos cumprir o id do Senhor Jesus. E acabam atribuindo esse texto para incentivar pessoas para irem e pregarem o evangelho fora. Né? E acham que essa é a ênfase do texto. Mas a grande verdade é que essa não é a ênfase. Não é o ir que é a ênfase do texto. Não é sair de onde você está inserido. Não é sair da sua cidade para pregar o evangelho. A grande verdade é que o id aqui é um particípio. Quando olhamos para o texto no original, esse id é um particípio. Para que entendamos melhor, se fôssemos traduzir ao pé da letra em português, nós traduziríamos como tendo ido, não id, não como um imperativo. No português acaba dando a ideia de um imperativo, mas a verdade é que é um particípio. Então seria tendo ido. E o particípio no grego, ele se acomoda, se adequa ao verbo principal. E o verbo principal aqui no texto que nós lemos é fazer discípulos. Este é o verbo principal. Então, se fôssemos para falar desse texto, como a ideia principal dele seria cumpramos o fazer discípulos do Senhor Jesus. É o que temos que fazer. É muito interessante quando olhamos e o imperativo no texto é o fazer discípulos. Nesse texto de Mateus, nós vemos esse fazer discípulos, a palavra no grego é matheteu, né, que significa ensinar, instruir. É isso que o Senhor Jesus nos manda. A missão dele para a sua igreja, ensinar, instruir, é o que devemos fazer. Percebam que no verso 20 ele diz o seguinte, ensinando-os a guardar tudo que os tem ordenado. A palavra ensinando é didasco. Então, a ideia é ensinar, explicar, expor. É o que o Senhor está nos dizendo. Sabe como é que a gente cumpre a missão? Ensinando, instruindo, expondo as Escrituras. No texto correlato, lá em Marcos 16, 16, o evangelista Marcos usa um outro verbo, que é pregai o evangelho a toda criatura. Esse mesmo texto correlato, ele fala, ao invés de fazer discípulos, pregai o evangelho a toda criatura. E a ideia é a mesma. Pregai é queriço, a palavra que Marcos usa. E ela quer dizer pregar, proclamar, anunciar. Cantávamos agorinha, né, na hora dos cânticos, que nós devemos proclamar a todas as nações, né, a mensagem do Senhor. E é exatamente essa a missão da igreja. Nós devemos proclamar, ensinar. Quando olhamos para o ministério do Senhor Jesus, sendo relatado nos evangelhos, várias e várias vezes essas palavras são repetidas. Que o Senhor ensinava, que o Senhor instruía, que o Senhor proclamava as boas novas. Ele sentava com multidões e ensinava o evangelho. Esse era o ministério do Senhor Jesus. Nós devemos seguir o nosso Senhor Jesus. E ele nos comissiona a fazer o que ele fez, anunciar o evangelho. E prestem atenção, meus irmãos, é o evangelho. Nós não precisamos de mais nada. É anunciar a palavra do Senhor, é abrir as Escrituras e expor as Escrituras. Nós não precisamos inventar pirotecnia, inventar, colocar aqui na igreja jogos de luz para chamar atenção e trazer pessoas para dentro desse templo. A única coisa que precisamos fazer é pregar a palavra. Essa é a missão que o Senhor nos dá. Precisamos conhecer a palavra e pregar a palavra. Precisamos perscrutar as Escrituras e expor as Escrituras. Essa é a missão da igreja. Não podemos deixar de cumprir essa missão. É interessante que a fé verdadeira, segundo as Escrituras, é doutrina mais obediência. Você junta essas duas coisas e você tem uma fé verdadeira. Então nós aprendemos das Escrituras. A doutrina é extremamente importante, mas tem que haver prática, tem que haver obediência de tudo que aprendemos. E aí sim, estaremos cumprindo de fato a missão do Senhor. E nós ensinamos para que outros também entendam e pratiquem o que o Senhor nos ensina. Essa é a missão, meus irmãos. Essa, de fato, é claramente no texto e nas Escrituras a missão do Senhor para sua igreja. O ministério de Jesus, como eu já disse, era pregação e ensino. Quando olhamos para o apóstolo Paulo em Romanos, ele diz algo interessante, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As irmãs, quando foram dar o testemunho, recitaram esse texto aqui, né, para a gente, e esse texto é maravilhoso. De fato, todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Que maravilha. Mas a pergunta que o apóstolo Paulo faz, uma delas é: como crerão do que nada ouviram, né, do que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O Senhor nos comissionou para que os seus eleitos sejam salvos. E para que isso aconteça, precisamos pregar a sua palavra. O mesmo apóstolo Paulo, em Romanos 10, 17, ele diz que a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Precisamos anunciar o Evangelho. E aí a fé vai ser gerada nos corações. Aí quando o Espírito Santo agir, e ele age por meio da palavra, é o meio ordinário que ele usa, pessoas vão crer, pessoas vão se converter. E a igreja vai avançando, e a igreja vai crescendo. E a gente vai cumprindo o objetivo para o qual o Senhor nos chamou. Lá em 1 Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 21, diz: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Preguemos a palavra, não deixemos de anunciar a palavra. É lógico que para isso precisamos conhecer a palavra. Chama até a atenção dos irmãos. Vocês têm conhecido? Têm buscado conhecer cada vez mais o Evangelho do Senhor? Têm se dedicado em ler as Escrituras? Em ter momentos de intimidade com o Senhor? Para proclamar o seu Evangelho? Se não, que o façamos a partir de hoje. Porque assim cumpriremos essa missão que o Senhor nos deu. E tem algo ainda que chama a atenção nesse trecho. Olhem para as Escrituras aí, os irmãos, que ele diz o seguinte, que nós, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Essa parte do texto ela é extremamente importante também para a gente, meus irmãos. Por quê? Quando ele fala que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, imaginem o contexto em que estavam inseridos os discípulos naquele momento. Eles achavam que a salvação era apenas para os judeus. E eles criam que somente os judeus alcançariam salvação. Eles achavam que era impossível gentil crer. Gentil não cria no Senhor. Gentil já estava condenado. Essa era a ideia deles. Mas o que o Senhor Jesus diz? Anunciai, fazei discípulos de todas as nações. Então era para judeus e para gentios. Quem eram gentios? Todos aqueles que não eram judeus. E aqui um paradigma é quebrado. Tanto é fato que o apóstolo Pedro só vai entender isso, grande líder entre os apóstolos, quando ele tem uma visão em oração ao Senhor, onde desce um lençol branco com carnes de animais, com comidas, e o Senhor Jesus fala, o Senhor Deus fala para ele nessa visão, mata e come. Mata e come. E ele se nega, pois ele diz, nunca entrou algo impuro na minha boca. Nunca se contaminou, ele diz. Mas o Senhor está mostrando algo para ele. E logo depois disso, manda à casa de Cornélio. Ele prega para Cornélio e para sua família e para os seus amigos. E o que acontece? O Espírito Santo desce sobre a casa de Cornélio. E é interessante que o texto fala que Pedro não estava sozinho. Ele estava com outros judeus que o acompanhavam. E a Bíblia fala lá em Atos que eles ficaram atônitos. Por que, meus irmãos, que eles ficaram atônitos? Eles não tinham ideia. Eles não entendiam ainda que o Evangelho era para todas as nações. A partir dali, eles passam a entender. Quando Paulo está em Antioquia, chamado por Barnabé, eles são mandados para as missões, para pregar para os gentios. E a partir dali, o Evangelho começa a se expandir de forma maravilhosa. Por quê? Porque o Evangelho é para todas as nações. E o que a gente tira de aplicação para a nossa vida dessa realidade? O Evangelho é para todos. Não faça distinção de pessoas. Nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Seja pobre, seja rico, seja seu chefe ateu lá no seu trabalho, o que você tem que fazer? Pregue o Evangelho para ele. Talvez você fique atônito, assim como esses discípulos que estavam com Pedro ficaram. Pregue para todos. Pregue para o mendigo na esquina, para aquele que vigia carro, para o frentista do posto de gasolina, para o seu vizinho que não suporta crente, pregue para todos, porque o Evangelho é para todas as nações. O Evangelho é para todos. Não tenho medo de anunciar o Evangelho. Aqui é cumprida aquela promessa que o Senhor deu a Abraão, lá em Gênesis 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De fato, aqueles que creem no Senhor, sejam judeus, sejam gentios, sejam ricos, pobres, pretos, brancos, todos aqueles que creem são filhos de Abraão, e neles serão benditos. Então preguem, meus irmãos. Me lembro aqui de uma experiência, compartilho rapidamente com os irmãos, no Natal de 2014, tinha acabado de começar a namorar com a Bela. Eu falei: Bela, esse Natal vai ser diferente. Seu Natal vai ser diferente. Vamos para o Natal na rodoviária. E convidaram a gente. Era um pessoal meio doido, sabe? Mas convidou a gente. Eu falei: vamos para esse Natal na rodoviária. E fomos para esse Natal na rodoviária. Passar um Natal diferente. Pregando o Evangelho lá para pessoas na rodoviária. E aí eu me lembro de uma experiência que me marcou. Tinha um rapaz sentado num banco e ninguém se aproximava dele. As pessoas que estavam ali, creio eu, que até estavam confundindo pregação do Evangelho com ação social. Achavam que dando alimento e roupa, né, estavam pregando. Mas não é isso. Pregar o Evangelho é expor de fato o Evangelho. E aí eu sentei do lado daquele homem e ele não me olhava e não falava comigo, só eu falava. E eu perguntei o nome dele, ele não falou, e eu fui conversando. Falei: está me escutando? Tá bom. Se não levantar, eu vou continuar falando. E fui falando das Escrituras, tentando conhecer ele, e aí colocava as Escrituras de novo, e ele não falava comigo. Até que eu peguei no ombro dele, falei: vou orar. Posso? Ele também não falou que não. Ele não falou nada, mas não falou não. Falei: vou orar com esse homem. Botei a mão no ombro dele, abaixei minha cabeça e comecei a orar. E aí, quando eu terminei de orar, aquele homem estava extremamente suado, transpirando, brilhando. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? E aí ele começou a me olhar. E ele foi e se apresentou e falou: meu nome é Lucas. E eu estava, nesse exato momento, alucinado, porque eu acabei de cheirar cocaína, mas passou. Ele falou isso para mim. Eu fiquei meio atônito, assim como os discípulos. E aí deu para falar mais e mais do Evangelho para ele. E foi maravilhoso. Por que eu estou contando essa experiência? Porque a gente não sabe quem o Senhor vai tocar o coração. A gente não sabe o que o Senhor vai fazer, mas Ele pode fazer. E nós não devemos fazer distinção, é para todas as nações. Devemos pregar o Evangelho para todos. E eu lembro que no ano novo eu fui para Rubiataba, foi quando eu conheci o avô da Bela. E estou lá e me ligam aqui da igreja: Luciano, tem um rapaz aqui. Aí eu falei: como é que é o nome dele? Está aqui na igreja atrás de você. Como é que é o nome dele? É Lucas. Era o rapaz. Eu havia pregado lá na rodoviária. E o Senhor tocou o coração dele. Morador de rua. Ele era um pouco diferente, porque ele até estava bem vestido. O negócio dele era as drogas. E ele apareceu aqui na igreja. Eu não tive mais contato com esse homem, porque ele não tem telefone. Mas ele estava aqui no domingo. Não sei o que aconteceu com a vida dele. Mas o Senhor faz grandes coisas e nós não devemos fazer distinção. O Evangelho é para todos. Se o Senhor nos mandou pregar e pregar para todos, preguemos. Se você olhar para o seu chefe ateu lá no seu trabalho, para os seus amigos céticos, e você falar: não, esse não tem jeito, olhe para as Escrituras, é para todos, e pregue o Evangelho. Saiba que a autoridade foi dada pelo grande Deus e que Ele te manda pregar para todos. Amém? Mas para que continuemos o texto, além de a missão ser feita na autoridade do Senhor, além de a missão ser um chamado para fazer discípulos, a missão da igreja promove a comunhão dos santos. E eu peço que os irmãos leiam o verso 19 novamente. 1, 2, 3, podem ler. Amém. Meus irmãos, nós somos chamados para ser igreja. A missão do Senhor, ela promove a comunhão dos santos. Por que que a missão do Senhor promove a comunhão dos santos? Percebam que o texto diz o seguinte, que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é a igreja? Igreja é o corpo de Cristo. A igreja é formada por vários membros, por várias pessoas com talentos e dons diferentes, mas que tem um só cabeça. E ele rege as nossas vidas. A forma que devemos caminhar é regida por um só. E esse cabeça é Cristo. Mas nós somos uma unidade. Nós dependemos uns dos outros. E nós somos chamados para ser igreja. Quando olhamos para o texto e vemos o Senhor Jesus dizendo que nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é um sacramento instituído pelo próprio Deus. O batismo foi instituído por Deus. Nós sabemos que na nova aliança nós temos dois sacramentos. Quais são os sacramentos? Batismo e a ceia do Senhor. São os dois sacramentos instituídos pelo próprio Senhor para a sua igreja. E o que que representa esse sacramento? Esse sacramento ele representa um selo. Quando você é batizado, você está dizendo para todos: eu sou do Senhor Jesus. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu estou adentrando e fazendo parte agora do corpo de Cristo. Você está deixando o velho homem, assumindo uma nova postura e se comprometendo com o Senhor. Esse é o batismo. É um selo. O batismo nada mais é, nada menos é do que a circuncisão no Antigo Testamento. Lembram da circuncisão? Todo aquele que era judeu, todo aquele que era do povo de Israel, ao oitavo dia era circuncidado. E aquela era a marca, a circuncisão era a marca de que ele era um judeu, de que ele fazia parte do povo do Senhor. Ali era um selo externo. Ele estava sendo selado, carimbado e dizendo: eu sou do povo do Senhor. Esse é o nosso batismo, meus irmãos. Você está assumindo um compromisso, você está dizendo: eu sou cristão, eu faço parte do corpo de Cristo. E é interessante que automaticamente, quando você assume essa postura e participa desse primeiro sacramento, adentrando agora o corpo de Cristo, fazendo parte da igreja, automaticamente você vai participar do segundo sacramento, que é a ceia do Senhor. Você vai se assentar com os irmãos na mesa do Senhor, juntamente com o Senhor, e relembrar sempre o que ele fez na cruz do Calvário por nós. E assim nós viveremos. Isso é maravilhoso, essa é uma realidade maravilhosa. Aquela ideia de desigrejados que muitos andam por aí praticando, isso é antibíblico. Isso não tem nada a ver com as Escrituras. Isso é totalmente avesso às Escrituras. O Senhor nos manda pregar o Evangelho e quando pessoas creem, elas são inseridas na igreja. A igreja faz parte do plano do Senhor. Estou olhando aqui, a câmera está ligada. Eu não sei se tem gente na internet ou vai ter gente assistindo na internet. Às vezes tem gente que assiste pregações na internet e não vem à igreja com essa ideia de ser um desigrejado, porque a igreja, dizem eles, somos nós e não precisamos estar num templo físico. Esqueça essa ideia, meu irmão. Se você está assistindo aí na internet ou vai assistir, esqueça essa ideia. Isso é antibíblico. O Senhor nos chama para ser igreja. Nós precisamos um do outro. Nós adentramos a igreja quando somos batizados e isso foi o próprio Senhor quem instituiu. Não somos nós quem ditamos as regras, mas o Senhor Deus. E a missão do Senhor promove essa comunhão, porque a partir do momento que pessoas creem no Senhor, elas são batizadas e assumem um compromisso no corpo de Cristo. E elas são batizadas em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, porque o batismo, ele sela, ele está mostrando que nós fazemos parte do corpo de Cristo, ou seja, nós somos eleitos do Senhor, fazemos parte da igreja do Senhor, somos salvos no Senhor. E a salvação ela nos é dada pelo Deus triuno. Por isso que nós somos selados no nome do Deus triuno. Paulo expõe isso de forma muito clara em Efésios 1. Quando lemos Efésios 1, ele fala da salvação, ele começa mostrando a eleição. E a eleição é dada por quem? Por Deus Pai. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor nos elegeu e nos predestinou para a salvação. Então, o primeiro ponto da salvação, quem dá esse pontapé inicial é Deus Pai. E o apóstolo Paulo deixa isso claro lá em Efésios 1. Mas o segundo ponto é a justificação. E quem nos justifica? O Senhor Jesus. Nós somos justificados em Cristo. Quando ele morre na cruz, ele está nos substituindo. Ali é a sua morte substitutiva. Ele ali nos redime. E nós somos justificados diante do Pai. Porque fomos eleitos, somos justificados. E ele continua dizendo que o selo que nós recebemos é o Espírito Santo. O penhor é o Espírito Santo. Tudo isso em Efésios 1, Paulo deixa muito claro. E nós só podemos compreender essa realidade, a justificação em Cristo Jesus, e tomarmos posse da nossa eleição, porque o Espírito Santo age nos nossos corações. Então, a salvação é dada pelo Deus triuno. Por isso, nós somos batizados no nome desse grande Deus triuno. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor, que nos dá a oportunidade de ser igreja e de que preguemos o Evangelho para que outros façam parte do corpo de Cristo. E assim a igreja continue avançando e crescendo. E cada vez mais, assim como a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja apostólica ia crescendo porque eles viviam essa realidade. Hernandes Dias Lopes, ele diz uma frase muito interessante, que eu gosto muito, que ele diz que a igreja é um organismo vivo. Ou seja, qual a ideia do organismo vivo? Um organismo vivo, ele cresce naturalmente. Se a igreja está saudável, ela vai crescer. Assim deve ser a nossa igreja, ela deve crescer. Se não estiver crescendo, algo está errado, porque um organismo vivo, ele cresce, ele vai crescendo se ele está saudável. Então, nós devemos pregar o Evangelho para que pessoas sejam batizadas e adentrem as portas da igreja. Isso faz com que, naturalmente, a igreja cresça. Nossa igreja tem crescido? A resposta é sim, tem crescido. Louvado seja o Senhor, continuemos cumprindo a missão. Dá para crescer mais e vamos crescer mais. Somos um organismo vivo. Que mais pessoas sejam batizadas, que mais pessoas creiam no Senhor Jesus e que a igreja do Senhor continue a crescer. Amém? Mas, em último lugar, a missão da igreja, ela é realizada na presença de Cristo. E eu peço que os irmãos leiam o verso 20 para finalizarmos. Um, dois, três, podem ler. Amém, que maravilha, que conforto é saber que o Senhor nos diz algo maravilhoso. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor Jesus, meus irmãos, nos prometeu estar conosco nessa missão. Isso é maravilhoso. Confesso para os irmãos que é o maior de todos os confortos e consolos para fazer a missão. Saber que o Senhor Jesus está conosco. Isso também deve nos dar ousadia. Além de ser feita a missão na autoridade dele, ele promete estar conosco. Se cumprirmos a missão, ele está conosco. Quando nós saímos para pregar, sabe quem é que vai com a gente? O Senhor Jesus. Ele nos dá a missão, mas ele vai com a gente. Isso é maravilhoso, Jean. Quando você sai para pregar, lembre de uma coisa. O Senhor te mandou pregar, Deus Todo-Poderoso. E ele está contigo. E é só porque ele está contigo que há esperança de que pessoas se convertam, de que pessoas creiam no Senhor e façam parte do corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Esse é o princípio Emmanuel. O princípio Emmanuel é Deus conosco. E ele nos promete essa realidade. E se ele promete, se ele diz, por exemplo, que ressuscitaria e ressuscitou, é esse mesmo Deus, dono de toda autoridade sobre o céu e sobre a terra, que vence até a morte, que diz que estará conosco. Ele regenera o pecador, ele transforma o coração. Antes de ser entregue na cruz do Calvário, Jesus ele se reúne com os discípulos. Nós vemos isso relatado lá em João 14, e ele diz algo interessante, em João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Sabe como é que o Senhor Jesus está conosco? Espírito Santo habita em nós. Se de fato estamos cumprindo, o Senhor Jesus está conosco. Nós somos e vamos para a missão cheios do Espírito Santo. Entendam uma coisa, se vocês estão aqui hoje e creem verdadeiramente, sabe por que vocês creem? Porque o Espírito Santo passou a habitar em vocês. E ele vai conosco, e quando ele vai conosco, quando estamos transbordantes do Senhor, do Espírito Santo, ele age em outros corações também. Lembrem-se disso, isso é extremamente importante, esses princípios da missão do Senhor são extremamente importantes ser lembrados para que cumpramos a missão como ela deve ser cumprida. Em João 15, finalzinho do verso 5, o Senhor Jesus diz algo interessante também. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Louvado seja o Senhor que está conosco e promete estar conosco. Quando Ele está conosco, nós cumprimos a missão. Nós faremos a missão e Ele agirá da forma que Ele quiser. O Espírito Santo sopra onde quer. E quando Ele sopra, não há coração que resista. Mas Ele está conosco, meus irmãos. Lembrem-se disso. O Senhor está presente na missão. É Ele quem coloca as palavras nos nossos lábios. É Ele quem regenera os nossos corações. É Ele quem regenera o pecador. Lembro-me de Estevão, quando sai para ser entrevistado, vamos dizer assim, pelo Sinédrio, depois de estar pregando o Evangelho. É a primeira perseguição à igreja. Ele é o primeiro mártir. E o Senhor coloca, o Espírito Santo habita nele de tal forma e coloca as palavras nos lábios dele que os grandes mestres, os saduceus ali no Sinédrio, não têm argumento para discutir com Estevão. Por quê? Porque o Espírito Santo habitava em Estevão. Lembre-se quando vocês forem pregar, o Espírito Santo habita em vocês. Lembro-me da Raquel dando testemunho aqui na frente, e ela falou que abria em textos que nem ela lembrava que lembrava, né, que sabia, que estavam gravados no coração dela. Por quê? Porque o Senhor Jesus vai conosco na missão. O Espírito Santo nos dá intrepidez, coloca as palavras nos nossos lábios. É Ele quem regenera o pecador. Lembram-se do apóstolo Pedro lá em Atos, pregando, e 3.000 pessoas são batizadas. Por quê? Foi logo após o Pentecostes, cheio do Espírito Santo, ele prega. E o Espírito Santo age nos corações. O Senhor convence o pecador. O Espírito Santo toca o coração e quebra o mais duro coração. Lembrem-se disso, que vocês farão a missão do Senhor. Muitos estudiosos gostam de chamar o livro de Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo age abundantemente na igreja. É por isso que a igreja avança daquela forma, porque eles são cheios do Espírito Santo. Esse é o princípio Emmanuel. Deus está conosco na missão, meus irmãos. Lembrem-se disso, que isso encoraje os irmãos, que essa realidade encha os corações e faça-os transbordar de alegria, de vigor, para pregar o Evangelho. Gostaria de finalizar dizendo uma frase, repetindo uma frase de Elias Medeiros. No seu livro Evangelização e o Ministério Pastoral, ele diz algo extremamente interessante. Saiam sem o método, mas não saiam sem a convicção e a plena consciência da presença do Senhor Jesus Cristo, do seu poder e autoridade com vocês. Vou repetir. Saiam sem o método, mas não saiam sem a convicção e a plena consciência da presença do Senhor Jesus Cristo, do seu poder e autoridade com vocês. Que essas verdades das Escrituras, que o Senhor nos mostra, que o Senhor Jesus nos dá na sua missão, inundem o nosso coração. Que lembremos que a missão é feita na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Que a missão é fazer discípulos, ou seja, evangelização, instrução da palavra. Que a missão promove a comunhão dos santos e que a missão é feita na presença do próprio Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Que privilégio, Pai, precioso era ouvir a voz do Senhor, Pai. E o meu clamor é que o Senhor tenha falado aos corações dos irmãos. Deus, o Senhor nos deu tão grande salvação, Pai, e por isso nos encontramos aqui. Mas o Senhor, Pai, não nos dá essa salvação para que guardemos para nós mesmos, Pai, e retenhamos para nós mesmos, nos fechemos nessas quatro paredes, Pai. Mas é para cumprir a missão do Senhor, Pai. A grande verdade é que aquele que foi salvo no Senhor pregará o teu evangelho, Pai. Aquele que foi salvo no Senhor não conseguirá guardar para si mesmo o teu santo evangelho, Pai, que nos dá vida eterna, nos livra da condenação do inferno, nos dará gozo na tua presença para todo sempre, Pai. Ó Deus amado, e o Senhor nos dá instruções preciosíssimas, Pai, quanto à missão. Eu sei que muitos irmãos que aqui estão têm vontade e vontade de anunciar o teu evangelho, Pai, que esse texto, Pai, que as palavras do Senhor Jesus inunde os corações e que saibamos que quem nos deu a missão é o Deus de toda glória. Que saibamos, Pai, que quando cumprimos a missão, o Senhor é conosco. Pai, que os irmãos sejam encorajados a pregar o Teu Evangelho para todos, Pai. A fazer discípulos de todas as nações, a fazer discípulos em todos os lugares. A não olhar para quem, mas simplesmente pregar o Teu Evangelho. Que a igreja continue a avançar. Não deixe a igreja parar, Pai. Não deixe a igreja presbiteriana do Guará 2 entrar num estado de mornidão, Pai. Mas que o Senhor aqueça os corações e que, instruídos pelo próprio Deus, que estimulados pelo próprio Deus na Santa Escritura, Pai, cumpramos a missão. Encha-nos da Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a simplesmente expor a Tua palavra, não inventar coisas, Pai. E que saiamos sempre para cumprir a missão, com a convicção de que o Senhor é conosco, Pai. Ser nosso Deus, Pai, aqueça os nossos corações. É nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém.